É pro nenê. Bagulho fudeu, viado. É o Kevin, é o João. Tá misturando a porra toda. Então já joga o dedo pro alto aí. Geral do baile, geral com o dedo pro alto. Já bota as duas mãozinhas pro alto. Que o baile vai começar. O asfalto na favela. Olha ela lá. Esse funk não para de rebolar. Viscado, seu safado, faz os meus quebrados olhar. Vai se vir na minha reta, o Kevin vai amassar. Vai se vir na minha reta, o João vai amassar. Dessa vem na vara e não para de sarrar. Baile de favela é bom e não tem hora pra acabar. Esse funk não para de rebolar. Viciado, safado, fez os meus quebrado olhar. Mas se vir na minha reta, o João vai te amassar. Mas se vir na nossa reta, o Kevin vai te amassar. Mas se vir na nossa reta, o Nenê vai te amassar. Desce, sarra, vem na vara e não para de sarrar. Baile de favela é bom e sem hora pra acabar. Desce, sarra e vem na vara e não para de sarrar. O baile tá lotadão e sem hora pra acabar. Bagulho fudeu, viado. Bagulho fudeu, ó dia. É tchau pra ele, tchau. Baile de favela é bom e não tem hora pra acabar. Dessa menor e não para de sarrar. O baile tá lotadão, bota o dedinho pro ar. Vai, dessa menor e não para de sarrar. Não para não, para, não para não. Bagulho tá pesado. Dessa menor e não para de sarrar.